chora. Sente o gosto da lágrima, amargo de alívio. Bota pra fora a mágoa, olha pro chão, tentando procurar um pouco da alegria que se perdeu por lá. A queda é uma quebra na trajetória, mas pode ser a chave da próxima vitória. Suspira, se joga, vive, soluça cada fase da vida, uma página avulsa. Cada acontecimento ruim deixa uma sequela, a lágrima rola, mas depois seca ela. Cai, vive a queda, mas depois se levanta, se prender na tristeza. Não adianta, o tempo sopra e a tristeza vai embora. Paciência, tudo passa uma hora. Olha pro chão, mas depois levanta o olhar, pois a vida quer uma chance pra continuar. Quanto tempo a gente ainda tem, se não sabe o futuro? O caminho é escuro, passe inseguro, puro. Pronto pra aprender com a estrada, na mente um plano pra guiar a caminhada. Quanto tempo a gente tem pra correr, pra viver, pra saber tudo que a gente pode fazer pra correr na medida do possível. Derrota acontece, sempre imbatível. Na guerra, atrás da recompensa, mas nessa guerra não se usa violência. Viver tranquilidade na consciência, sempre atento, de pé, fé na crença de que tudo vai dar certo. A saída, a saúde, mano, tá perto. Paciência, tua calma é eficiência pra passar pelos obstáculos da existência. Quanto tempo a gente ainda tem, se não sabe o futuro? O caminho é escuro, passe inseguro, puro. Pronto pra aprender com a estrada, na mente um plano pra guiar a caminhada. Quanto tempo a gente tem, se agora a gente acorda? E o tempo e a ansiedade nos aborda. E o tempo que não vai mais voltar nos remete à sensação de que não dá pra aproveitar a etapa derradeira. E o tempo se perdeu na brincadeira e não se conheceu a verdadeira opção. Atitude que constrói, a pressão da mudança te corrói. Algo te diz pra tu desistir, algo te diz pra tu tentar, mas é tu que vai escutar, mesmo sabendo que o chão não é lugar pra se morar. Somos todo diamante bruto, vê o tempo que tu perde só ficando. Nada se constrói se tu só reclama, se tu trata mal as pessoas que te amam.